Paz do Senhor. Hoje é o último dia do mês e, como sempre, nós oramos juntos, não é verdade? Então vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai amado, queremos te agradecer porque existe um intercessor, um advogado, um mediador entre nós e o Senhor como Deus Pai. E Ele é Jesus Cristo. Então eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça essa nossa oração, que é o nosso pedido de ajuda, que é o nosso pedido também que o Senhor receba o agradecimento por tanto socorro já providenciado. Mas eu sei que à nossa frente existirão dias de decisões, tomada de posições, necessidade de entendimento, de sabedoria, e isso só pode vir do Senhor para que haja vitória. Então eu te peço sabedoria para essa vida que ora comigo. E isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.